Web Rádio Fora do Eixo. Fora do Eixo. Ondas perigosas. Salve, salve, galera! Tá no ar mais um podcast do Congresso Fora do Eixo, Ideias Perigosas, transmitidas em ondas perigosas. Eu sou Gabriel, da Web Rádio Fora do Eixo, e nessa edição vai rolar uma entrevista, cara, com Tatero Plano, Gustavo Souza Cortez, todos integrantes do Cérebro Eletrônico, a banda paulistana que abriu a noite no Festival Fora do Eixo, realizado no Estúdio SP no dia 13 de dezembro, aqui em São Paulo. Noite que mais tarde contou com a presença também dos gaúchos da Pública, do Macaco Bong. Vamos conferir agora a entrevista na Web Rádio Fora do Eixo. Gosto de cinema bom. Então, a gente tá no terceiro disco, chamado Deus e o Diabo no Liquidificador, né? Uhum. E lançamos no final de 2010 e estamos trabalhando esse disco ainda. Isso, a banda tem quanto tempo de existência já? Então, a banda vai fazer 10 anos agora. Inclusive, já tem um show aí marcado de 10 anos de Cérebro Eletrônico. É mesmo, aquele ele não sabia que eu fiquei sabendo agora aqui no camarim. E quando vai ser esse show aí? Vocês podem já avançar? Olha, a data, se vocês manterem segredo, provavelmente dia 16 de fevereiro, mas tem que manter segredo. Ah, beleza. Tem que trabalhar, né? É, repertório. Como é que fala? Caiu, né? Até agora tem que correr atrás do show. Como é que tá aí a agenda de vocês? Tá apertada? Estão tocando aí? Esse ano a gente fez muitos shows fora de São Paulo, principalmente nas capitais, assim, tipo, de outros estados que a gente não ainda tinha oportunidade de ter tocado. Então a gente fez Salvador, Salvador, dois shows, cara, muito legais. Recife, Belo Horizonte, João Pessoa agora na semana passada, fizemos Natal, né? E esses shows fora de São Paulo, interior de São Paulo bastante. A gente o legal é que todos os lugares que a gente fez o show e se apresentou, tinha um público que já conhece a banda, entendeu? E que canta as músicas, isso é muito legal. Ir para um outro lugar, que eu acho que isso aqui, que na minha opinião, o Fora do Eixo como uma coisa de unir os estados e tal, que tipo, a gente começou a fazer realmente viajar mesmo assim dessa maneira depois que o Fora do Eixo organizou essa parada dos festivais, né? E vocês começaram a se envolver assim com o Fora do Eixo há quanto tempo? Cara, na verdade muito antes do Fora do Eixo começar, a gente já tava viajando, principalmente com o Jumbo Eletro, né? Que era o banda antes do Cérebro Eletrônico. Então a gente fez Goiânia Noise em 2005, por exemplo, ou final de 2005. A gente se encontrava com eles nos festivais, né? Goiânia Noise, depois foi fazer Hack Beat, e o Fora do Eixo já estava se estabelecendo nessa época. Tava começando a surgir. Tava começando, então logo, acho que em 2008 a gente fez o show do Cérebro já no Calango, e a gente fez uma série de festivais, então eu particularmente já conheço o Fora do Eixo desde o começo, assim. Uhum. Já tinha essa ideia, né, do que estava acontecendo. É, uma iniciativa bacana, né, que tipo, dá essa oportunidade pra galera espalhar, assim, espalhar o trabalho. Cara, então, é o grande lance o seguinte, você tem um trabalho, se você lança um disco, e hoje eu digo assim, as bandas que tem, já tem até que nem como o Cérebro Eletrônico, que é uma banda que tem, então vai fazer 10 anos agora. Se você, não adianta sair uma, entendeu? Se você faz um programa em São Paulo, em altas horas, que seja, na vida, que adianta você fazer o programa aqui e você não ter depois pra onde ir? É. Você saca? O que eu acho revolucionário no Fora do Eixo é essa conexão que a gente tem. A gente lança um álbum, esse álbum a galera do Brasil inteiro tá escutando. E não é só, tô falando só de Cérebro Eletrônico, tô falando de todas as bandas que lançam um disco, que tem uma oportunidade de mostrar para as pessoas através da internet uma parada. O que acontece, cara? A gente vai fazer um show, a gente foi fazer o Serrasgo em Belém, tipo, em 2009, um ano depois do Pareço Moderno, a gente já fazia algumas músicas ao vivo no, que foram parar no YouTube. Diabo, né? E a gente foi fazer um show em Belém em 2009, onde as pessoas estavam querendo as músicas novas e cantando todas as músicas novas. Eu já conhecia a música que a gente já isso, tinha gravado ainda. Isso. Tocado e espalhou no YouTube ali, né? E aí, tipo assim, isso que o Fora do Eixo proporciona, sacou? É você ir fazer um festival, ir fazer um Serrasgo, E lá você entende o processo do seu trabalho, cara. Você entende que, porra, a gente tá fazendo uma parada que tá sendo... Que tem público. Pra onde a gente vai, tem público. Então a gente tem que ir. A gente tem que apresentar o trabalho. Vou ficar aqui em São Paulo, tô tocando. Cara, você não sobrevive. E o fantástico do Fora do Eixo é isso. É você poder costurar e viajar. Mostrar um trabalho, entendeu? Uhum. E conhecer bandas novas também, porque você acaba conhecendo uma série de bandas fantásticas, você cria uma conexão com o Brasil, né? Tipo, aqui estamos um cérebro eletrônico aqui, pública do Sul, fazendo som, sabe? Que a gente se conhece aqui em São Paulo e tal, quer dizer, esse tipo de coisa proporciona um contato das bandas também. Uhum. E falar sobre também a influência de vocês, assim, não sei se foi impressão minha, mas eu senti, por exemplo, algumas músicas, uma influência muito bacana do Júpiter Maçã, assim. É, tem. Eu achei muito massa, assim. O Júpiter vai, vamos dizer que seria é meio compadre meu, assim, tipo compadre, né? E pra mim é uma das grandes referências, assim, de compositor, de um cara que... O Júpiter, ele traz uma coisa que você tinha muito, muito clara, né, na Tropicália com o Caetano e com o Gil. E o Júpiter, na minha opinião, é o maior compositor disparado de uma geração que não existe, cara. Que é o meio dos 90. Não é que ele existe. Eu tô dizendo, essa escola de compositores que vinham da Tropicália, que depois você teve uma série de caras fantásticos nos anos 70, ó. Belchior, Fagner, Ednardo, é uma galera, Sérgio Sampaio, Raul Seixas e tal. Você vai para os 80, você vai para o Cazuza, para o Renato Russo, Zé Cabaleiro, Chico César e tal. O Júpiter é dessa linha, cara. Só que ele pega o quê? Ele traz uma psicodelia para uma coisa que tava lá na Tropicália e foi se diluindo. Então ele traz um discurso foda de puta compositor, de um baita letrista, com o arranjo psicodélico, tropicalista, roqueiro. E por que não de bossa nova? Parece que soda. Então ele traz tudo. Meu, então resumindo, é o cara, né, bicho? Ele também tem toda aquela coisa de metamorfose do Júpiter, né? Pois é, que é uma coisa que o Raul tinha. Só que o Raul tinha no discurso. O Júpiter é na prática, sacou? Na essência. Tipo, é uma coisa que o Raul colocou, mas o Raul não foi no metamorfose. Ele foi o Raul, né? Ele terminou o Raul, tá ligado? Só que ele provocou essa metamorfose no Mr. Apple. Não que nem que seja uma referência do Júpiter, mas ele pega e é uma coisa que o Bowie tem, né? De ser tipo radical, da mudança radical, muda o disco cantado em português e depois vira um disco cantado em inglês. E depois vira um em português totalmente diferente quase do primeiro em português. E bota o inglês no meio ali também. Aí é foda, tipo, o cara, a cabeça dele deve ser... É maravilhosa, né? Você que tem um contato, conversa com o cara, ele é foda mesmo. Mas vocês também trazem uma influência assim, de mudança bem grande, né? Dentro da trajetória de vocês. O primeiro disco dentro. Pois é, não, bem diferente. Bem diferente, não tem segundo, nada a ver. Que é bem diferente do terceiro, né? É porque acho que a gente busca essa coisa também de se movimentar, de não parar numa coisa, de continuar o processo criativo, ele não acaba nunca. Então, tipo, se você descobre você tem um momento, né? Eu digo assim, o cérebro já existia e dentro do cérebro rolou um momento que virou o Jumbo Elétrico, que virou uma outra banda que teve uma trajetória muito doida. E aí se você fazer um paralelo com a coisa do Júpiter é mais ou menos parecido, saca? Tipo, dentro do cérebro descobriu uma janela que era o Jumbo Elétrico, que foi uma janela do caralho. Essa janela do Jumbo voltou depois pro segundo disco do cérebro eletrônico, no Parecer Moderno. Porque a gente aprendeu. Você entende? Olha que loucura. Aí tipo assim, daí tipo, o cérebro uma hora influenciou o Jumbo também de volta. A gente fez uma música do Jumbo que é. Que originalmente antes eu tivesse escolhido conviver com a guitarra. Então as bandas elas se influenciaram, entendeu? Tipo, elas até cresceram bastante nessa coisa de você fazer coisas diferentes, porque a gente descobriu que a gente pode fazer o que a gente quisesse, só tentar estabilizar, organizar um pouco, pouco da loucura, assim, e daí vai. E é massa também que a letra de vocês é bem uma coisa bem rotineira, assim, uma coisa, às vezes é bem um dia a dia, às vezes. Tem o cotidiano. Ali que é. Tem. E aí eu vou ter que falar aqui, porque o cara tá aqui do lado desde o começo, não falou nada, mas eu queria apresentar pra vocês Peripane, que é o compositor de. O Cérebro gravou duas músicas do Peri. Tobogã pro Inferno, no Parece Moderno, e 220 no Deus e o Diabo no Liquidificador. E eu tava falando do Júpiter, e o Peri, pra mim, segue essa linha, cara. É um dos compositores mais talentosos que eu tenho a oportunidade de conviver, de amigo, brother, parceiro, saca? E a gente faz coisa juntos, bicho. E esse cara aqui é fantástico. Essa coisa do cotidiano, bicho, é muito forte também nas músicas dele, então... Eu digo que pra mim é o maior prazer ter essas duas músicas gravadas pelo Cérebro, né? E o Cérebro é uma banda que é uma grande influência pro meu trabalho, assim, também. Foi uma pessoa que encontrei que tinha uma cabeça que ia meio que pro mesmo lado, né, o Tatar. Então eu fiquei muito feliz quando ele gravou o Tobogã, e depois 220 eu já cheguei pra ele falando, ó, essa música é a cara do Cérebro, e, meu, se vocês quiserem gravar, fica à vontade e tal. Depois de um tempo ele falou, não, vamos gravar mesmo, que é... Você tem um trabalho assim, seu, assim, gravado já? É, tem um disco que é... O Cérebro tá fazendo 10 anos agora, né? Eu fiquei 10 anos fazendo um disco, que é o disco do Degrau, o Fantasma da Light, né? E, a gente terminou no final de 2009 e lançamos em 2010. E é um disco que é quase o nosso The Best Of. Legal. É isso aí, galera. Essa foi a entrevista que rolou com o pessoal do Cérebro Eletrônico. Quero contar com a participação especial do colaborador, o Peripane, compositor colaborativo. E é isso aí. Continue aí sintonizado na Web Rádio Fora do Eixo. Valeu. Pensar, se Deus existe, só eu posso.